quanto mais eu ando, mais vejo estrada. Mas se eu não caminho, não sou é nada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Se tenho a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. O dono quer ver a terra plantada. Diz de mim que vou pela grande estrada, deixem-no morrer, não lhe deem água, que ele é preguiçoso. Plantei muito e não tenho nada. Ouço tudo e calo na caminhada. Deixo que ele diga que sou preguiçoso, mas não planto em tempo que é de queimada. Deixo que ele diga, sou preguiçoso, mas não planto em tempo que é de queimar.